caneta regada. Ó só. O sol racha a cidade, bota teu casacão gringo. Dentro da mochila, meio dia de domingo. Rima, fumaça, uma bebidinha, né? É assim, vem, ó. Pronto, agora é guerra, eu sinto na veia. Nem grama, nem batidão de terra, é bola na areia. Batalha dos amigos unidos na gandaia. Racha o sol, peixe tem rima e futebol de praia. Delícia, e um gol que eu fiz pra você. Soco no ar, correndo pro abraço. Eu quero ser selecionável, porque a jogada tem ação. Meu rap é formidável, eu só não sei se eles são seleção, mas eu sou, se duvida, veja. Quem joga mal perde o jogo e paga a cerveja. A camisa é minha e eu tô pronto pra jogar. Meu confronto com o copo vai ser mais tarde no bar. Umas que desçam redondo pra gente beber, outras que deem um redondo pra nós. Hã? O quê? É verão, e todos verão nessa estação que o clima tá bom, porque o time tá são comigo. O sol racha a cidade, bota seu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. Chinelo de dedo, bermuda, camiseta regada, ó só. O sol racha a cidade, bota seu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. É verão, é calor, esse é o original. É verão, é velho, espero ver a vela. Com a mão pra cima, junto com a galera. Eu com o Mike na mão, você desacelera. Praia Grande, Floripa, Ubatuba, Riviera. De São Lourenço, Pampa, Ipanema, Itapuã, Itamaracá, Itapema. Então rap no tema, o ponteiro estoura. E tá quente, e ainda nem deu 11 horas. Biquínis podem derreter, se minha mente absorver o calor desse instante, quente e alucinante. Pérolas são pérolas, quero diamante. Puxar as tiras, sacudir os barbantes. 38 graus, calor insuportável, ok. Eu e meus manos nas ruas ditando a lei. Eu sei, tá tranquilo assim. O sol racha a cidade, é nóis, tchim, tchim. O sol racha a cidade, bota seu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. Chinelo de dedo, bermuda, camiseta regada, ó só. O sol racha a cidade, bota teu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. Mulher, dinheiro, primo, um pouquinho tipo, só, né, Diego, primo? Pouquinho. Tá ligado? Agora eu mando na caixa. Na minha seleção essa gata é 10 e faixa. E ela quer jogo, eu tenho chance. Então fiquei de olho no lance dela. Roubando minha brisa, essa mina é um crime. Esqueci as marcas da vida, vendo as marcas de biquíni. Cabeça nas nuvens, pé na areia. Caipirinha, uma porção de sereia. Essa mina arrasa, vou levar seu corpo pra desmaiar lá em casa. Corpo de violão, o primo gostou, então vou tipo viola, matador. O sol racha a cidade, bota teu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. Chinelo de dedo, bermuda, camiseta regada, ó só. O sol racha a cidade, bota teu casacão gringo. Dentro da mochila é meio dia de domingo. Brasil a mil, vem no sapatinho, cola com maninho. Sem dó. Da hora.